CD 18. Capítulo 18. Lucas foi acordado às 4:30 da manhã, como solicitado. Desceu do alojamento improvisado no caminhão e caminhou pelo acampamento. Em cima de cada carroceria via um soldado indo e vindo, vigilantes de armas em punho. Tinha dado certo. Nenhum mulo, nenhum vampiro tinha chegado perto do comboio. Olhou ao redor. Uma neblina ainda espessa tomava o campo, sendo mais intensa onde o terreno baixava e corria o riacho. Os cavalos zanzavam de lá para cá, sumindo e ressurgindo do meio da bruma, como se fossem espíritos da floresta que se deixavam observar por instantes. Lucas prendeu o peito de prata sobre a cota de malha prateada e agilmente prendeu a capa vermelha aos dragonetes. Estava na hora. Pediu ao soldado Carlos, que o tinha acordado, que despertasse todo o conjunto. Partiriam para o covil imediatamente, pois o sol se levantaria em uma hora. Lucas tinha considerado a invasão durante a madrugada e a utilização de Tupã para arrasar com os vampiros que se retirassem da toca. Mas podia acontecer de nem todos eles saírem e, então, se veriam diante da necessidade de invadir o covil para liquidá-los. Conseguiriam, tinha certeza, mas no desespero, os vampiros poderiam voltar sua sanha contra os adormecidos. Poderiam rasgar o pescoço de todos os aprisionados no rio de sangue. Lucas não tinha ido lá para colocar a vida de seus soldados em perigo extremo e ainda por cima correr o risco de perder todas as vidas encerradas naquela toca. Viera ali para resgatá-los e levá-los de volta à humanidade. Não seriam mais rebanho de um bando de monstros da noite. Lucas, como os demais, se perguntava como seria quando aqueles pobres perdidos acordassem no fundo de uma caverna. Com certeza seriam assassinados. E agora que todos acordavam bentos, deveriam ser tratados com maior fúria e liquidados com grande selvageria. Em meia hora, a tropa estava de pé e o café preto e quente fumegava junto às brasas. Os grupos de soldados dividiam o pão da manhã e alguns deles saíram à casa. Em meia hora, a tropa estava de pé e o café preto e quente fumegando junto às brasas. Os grupos de soldados dividiam o pão da manhã e alguns deles saíram à cata de frutas silvestres para o desjejum. Quando o vermelho do alvorecer cingiu o horizonte, os motores dos caminhões roncaram alto. Em todo o acampamento, viam-se soldados apertando selas e estribos e conferindo os apetrechos colocados nos lombos das montarias. Outra parte dos homens verificava as condições de suas armas de fogo e munição. Sabiam que em pouco tempo poderiam ter de usá-las para valer. As motos do grupo de Nova Luz encheram a manhã com o acelerar repetido dos motores. Quilômetros para frente, na curva da rodovia, seguiriam por um trecho acidentado e sem asfalto. Um pouco de diversão e treino para os ousados motoqueiros de Adriano. Marcela, Amintas e Danilo cavalgavam lado a lado, avançando rapidamente com a massa de cavalos e soldados. Rogério mantinha-se com o experiente Bento Duque. O balançar do cavalo enchia seus ouvidos com o tilintar costumeiro da cota de prata. Bento Augusto, com seus olhos azuis e cabelos longos, lisos e negros, destacou-se do grupo montado, atiçando o cavalo para que corresse mais. Parecia brincar, querendo alcançar as motos de Adriano e seu bando, que disparavam na frente. Em ritmo acelerado, chegaram em meia hora até o lugar indicado por Lucas. Adriano e seus homens conheciam bem o local. Desligaram os motores e desmontaram das motos. Adriano foi o primeiro a entrar no mato. Seus olhos percorreram as árvores. Sabia que com o sol naquela altura não havia chance nenhuma de vampiros estarem perambulando por ali. Mulos, no entanto, poderiam facilmente estar por perto, dando proteção aos noturnos. O líder de Nova Luz abaixou-se, buscando proteção no mato alto. Sinalizou para os demais buscarem abrigo também. Não convinha dar sopa logo agora que estavam tão perto. Adriano sorriu. A grande virada com a chegada de Lucas e o despertar dos quatro milagres deixavam os soldados relaxados. Isso não era bom. É sempre num momento de relax que sua cabeça estoura com uma bala passando de ouvido a ouvido. Esses muros desgraçados eram ruins de tiro, mas danados de sortudos também. Adriano passou a mão pelo cavanhaque e olhou para Paraná, que vinha logo atrás, caminhando abaixado. Você lembra onde fica a gruta? Perguntou o grandalhão paranaense. Adriano gesticulou que sim e depois apontou repetidamente para uma grande pedra. Atrás daquela pedra tem uma touceira alta, junto daquelas árvores. Dá para você ver? Paraná aqueceu. A boca da merda é ali. Paraná balançou a cabeça. O que foi? Não sei, Adriano. Tô achando isso aqui calmo demais. Adriano levantou-se um pouco e olhou para as árvores novamente. Ouviu o trotar de um cavalo se aproximando. Olhou para a estrada. Era Bento Augusto que chegava destacado do grupo, sinal de que o comboio estava perto. Voltou a olhar para as árvores. Nenhum sinal de vigilância. Da última vez, foi um mulo que recebeu a gente aqui. O Bento Vicente quase tomou um teco na orelha. Sei lá, Paraná, eu também acho estranho um covil desprotegido de mulos, ainda mais um que tem gente adormecida dentro. Mas da outra vez era um cara só. Pode crer, foi um cara só que o Raul abateu. O som do tropel dos cavalos chegando encheu a estrada de terra batida. Com a chegada do reforço de 80 homens, Adriano sentiu-se seguro para aproximar-se ainda mais da boca da gruta. Levantou-se e foi em frente, seguido por Paraná, Raul e Sinatra. Os três caminhões chegaram por último, mantendo-se estrategicamente afastados. Os 15 Bentos, comandados por Lucas e Francis, avançaram até alcançar Adriano e seus homens e desembainharam as espadas. Eram os melhores guerreiros para a incursão no covil. Eram rápidos com as armas e não temeriam os malditos. A luz do sol refulgia sobre os tórax prateados, rebatendo a luz para o chão gramado. O 30º reconheceu de pronto o terreno. A touceira de mato alto, perto da pedra, indicava a boca da gruta. O resgate dos adormecidos começou de forma tranquila e sem sobressaltos. Sabiam da presença dos vampiros, mas àquela altura do dia estavam completamente tomados pelo transe das horas de sol. Bento Amintas, Ulisses e Duque foram os primeiros a entrar, carregando um fio de lâmpadas ativadas por gerador a motor. Foram os primeiros a limpar caminho até os adormecidos. Ficaram impressionados com a quantidade de gente estocada na terceira galeria que adentraram. Poucos vampiros tinham a propriedade de despertar durante o transe e até o momento não tinham topado com nenhum com essa característica. Essa caverna é enorme, caras. A boca pequena do covil só é para enganar, comentou Amintas. Duque ergueu mais a luz na terceira galeria. O cheiro era horrível. Teriam de voltar e apanhar máscaras para respirar um pouco melhor. Continuando daquele jeito, seria um festival de soldados vomitando, o que dificultaria ainda mais o transporte daquela carga. As espadas prateadas dos Bentos transfixavam os vampiros que estavam ao alcance, e seus olhos iam memorizando onde estavam outros, escondidos e distantes, enfiados nas reentrâncias de pedra. Ulisses, olhando detidamente para as paredes, estava em dúvida se aquela era uma formação natural ou se as criaturas da noite tinham escavado tanto a rocha. As dimensões das galerias eram assombrosas.